portanto, estiveram desde o primeiro dia que efetivamente portanto, houve ignição na fábrica da Salmit. Metade da fábrica efetivamente ardeu, depois às chegadas bombeiros conseguiu-se controlar. Até este momento as situações estão controladas. Temos aqui um grupo de Santarém que nos está a dar apoio. Temos uma Glória da Guarda, Glória, portanto é um conjunto de autotanques que vem da Guarda, também nos está aqui a dar apoio, portanto a fábrica está controladíssima na questão da segurança, não tem problema nenhum, não há qualquer perigo iminente em relação à fábrica Salmit. Portanto, isto é para descansar a população, portanto que foi mesmo um falso alarme, provindo não sei de onde, da gente que efetivamente julga que isto é cai em graça ou numa brincadeira, que é muito errado e é muito mau. Causou-se aqui um alarmismo. Toda a população está muito assustada depois desta tragédia que se abateu sobre o concelho neste domingo. Sim, eu estava na Salmit no momento em que recebi da minha central a informação que havia pânico efetivamente nas pessoas, porque efetivamente tiveram conhecimento que eu corria risco de arrebentamento da praça na fábrica da Salmit. Imediatamente me desloquei à zona industrial, sensibilizei as pessoas conforme ia passando, que era falso alarme, eu estava na Salmit e que não existia nada, portanto, era falso alarme, é natural, portanto, isto está muito à flor da pele, é natural que efetivamente as pessoas queriam pânico. Temos que controlar e saber controlar o pânico nestas alturas. É que aconteceu por cá em instantes também saiu um conjunto de viaturas dos bombeiros, certamente chamados para outra emergência, e que terão percorrido aqui esta zona industrial. Terá sido por isso que... Depois a informação sabe-se que é na Azul Ibérica, que havia pessoas efetivamente dentro da Azul Ibérica que haveria acontecido ou que existia naquele momento qualquer situação na Azul Ibérica. Chegou essa informação aos bombeiros e imediatamente aquela equipa que estava pronta a sair se fez deslocar. Quando lá iam a caminho, cruzaram-se comigo e eu disse que não, senhor, voltei atrás, porque efetivamente a coisa está calma, está tudo orientado, porque eu neste momento venho da fábrica e a coisa está orientada. Houve ali um falso alarme, fizeram evacuar a firma, a empresa, e as pessoas estão na rua a sentir-se mal, mas eu controlei a situação, chamei algumas ambulâncias com a necessidade de chamar e disse que era falso alarme. Portanto, tentei tranquilizar as pessoas. Também na Azul Ibérica houve ali uma contra-informação. Exatamente. Depois o pânico generalizou-se e saiu de informações cruzadas de várias formas. Portanto, quer na Zona Ibérica, quer na SONAI, não existe neste momento, estejam tranquilos, está tudo calmo, as coisas estão seguras neste momento. Uma outra situação pontual que possa acontecer até numa habitação, porque a intensidade calórica foi muito grande, desprendimento de partículas incandescentes podem estar localizadas e focalizadas em determinadas casas, principalmente aquelas de construção antiga. Temos de estar atentos, temos aqui um grupo de trabalho preparado a intervir para essas situações. E claro, é só um mito que carece algum cuidado, mas nada de intransigente como as pessoas podem pensar. Portanto, não há ali qualquer perigo de arrebentamento. Não posso falar nesse sentido. Sei que efetivamente a situação está controlada, Liliana.